Capítulo 15. Elevem a voz com alegria. Assim como o livro de Salmos é um comentário lírico sobre o Antigo Testamento, ao som da música de ardente devoção pessoal, nossos excelentes hinos cristãos compõem um alegre comentário sobre o Novo Testamento. Embora nenhum cristão bem informado atribua a qualquer hino o mesmo grau de inspiração pertencente aos Salmos, a alma que canta em adoração é facilmente persuadida de que muitos hinos possuem um brilho interior um pouco maior que o brilho humano. Mesmo que não sejam inspirados no sentido pleno e final, são aquecidos com o sopro do Espírito e adoçados com a fragrância da mirra, aloés e cássia dos palácios de marfim. Nos hinos, todas as doutrinas básicas da fé cristã são celebradas. Se as escrituras fossem destruídas ou se tornassem inacessíveis à igreja, não seria muito difícil extrair de nossos hinos um conjunto completo da doutrina bíblica. Faltaria, claro, a autoridade da palavra inspirada. Mas poderia servir em um momento tenebroso para manter viva a fé que nossos pais professaram. Enquanto a igreja puder cantar seus excelentes hinos, não poderá ser destruída, pois os hinos são teologia em forma de música. Os hinos não produzem verdade, nem mesmo a revelam. Eles a comemoram. Representam a reação de um coração confiante a uma verdade revelada ou a um fato consumado feito por Deus e cantado pelo homem. Deus fala e o hino é o eco musical de sua voz. Nenhum outro evento da história do mundo produziu um coro musical tão completo quanto a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Um número muito maior de músicas partiu do sepulcro vazio de José do que de todos os concertos musicais do mundo desde o início da primeira civilização. A ressurreição foi o fato. Os hinos são a resposta da fé a esse fato. A história da Páscoa poderia ser contada com riqueza de detalhes, se simplesmente juntássemos em ordem correta os versos e as estrofes de nossos hinos clássicos. Tomemos como exemplo a alegria reprimida, mas intensa desse hino latino. Vencida a luta, a batalha terminou, o grande vitorioso já triunfou, a ele entoemos hinos de louvor, aleluia. Nesse hino temos teologia pura, acrescida de uma exortação e exclamação. O restante do hino desenvolve um pouco mais a doutrina. A morte com seus poderes o mal planejou, mas nosso Senhor sua legião dispersou. Quebrou os grilhões do inferno e outros mais, e do céu caíram as barras dos portais. Cada um desses versos é seguido de um jubiloso chamado ao louvor, e de um grito de aleluia. É a hinologia no seu melhor. Não busca revelar nada. Assume que os fatos já são conhecidos e apresenta-os de modo que o louvor e a música passam a ser um resultado natural. Outro hino latino do século VI começa assim. Saudamos-te, manhã feliz. Os anos dirão. Ao céu pertence a vitória. O inferno derrotado está. O morto está vivo e Deus para sempre viverá, e todas as criaturas ao seu Criador adorarão. Esse hino representa o motivo teológico por trás da Páscoa. Cristo estava morto, mas a sua morte não foi acidental, nem resultou de doença ou velhice. Ele morreu para derrotar o inferno e conquistar o céu para a humanidade. Cristo estava morto, mas agora não está. Vejam, o morto está vivo. E como os que creem podem permanecer calados? Nenhum cristão que estuda a Bíblia pode permitir-se viver em cativeiro durante dias, meses e anos. Ele sabe que está livre da lei, e os irmãos judaizantes que desejam ficar atrelados a um jugo não terão muito sucesso. Mas o cristão aprecia o valor de um dia da semana para dedicar-se à oração e ao louvor. E pelo fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, o homem que ama a Bíblia considera espiritualmente adequado o primeiro dia da semana como o sábado voluntário do cristão. em um maravilhoso e amado hino composto por Christopher Wordsworth. Essa ideia é apresentada com grande beleza e lógica inquestionável. Após louvar o primeiro dia da semana como o dia de descanso e alegria, e um dia de júbilo e luz, o mais belo, o mais brilhante, ele oferece três motivos sólidos para comemorá-lo. Sobre ti na criação, a luz nasceu e brilhou pela primeira vez. Sobre ti, para nossa salvação, Cristo das profundezas da terra ressuscitou. Sobre ti, nosso Senhor vitorioso, o Espírito do céu enviou. E sobre ti, o mais glorioso, uma tríplice luz brilhou. No primeiro dia, a luz nasceu e brilhou pela primeira vez. No primeiro dia, Cristo ressuscitou. No primeiro dia, o Espírito Santo desceu. Embora haja muitas outras verdades para defender essa ideia, para o verdadeiro seguidor de Cristo, não é necessário nenhum outro argumento mais forte. No primeiro dia, o cristão ama lembrar-se do triunfo de Cristo. E a cada primeiro dia da semana, ele se lembra de que Cristo ressuscitou das profundezas da terra. Graças a Deus pela Páscoa, que serve de alguma forma para medir o foco de atenção do cristão sobre a grande rocha de sua fé histórica. Cristo ressuscitou. Como não podemos fazer muito mais que isso, cantamos em voz alta com o compositor de hinos. Elevem suas vozes alegres em triunfo até as alturas, porque Jesus ressuscitou e o homem não morrerá.